a gente chorar, sofrer, beber. Tô aqui nesse boteco tentando te esquecer. De long neck, uma hora a gente esquece. Se não esquecer, vou apelar pras bebidas quentes desse bar. De long neck, uma hora a gente esquece. Se não esquecer, vou apelar pras bebidas quentes desse bar. Vai ser rápido de galo, conhaque, soda. Nesse boteco tentando te esquecer. De long neck, uma hora a gente esquece. Se não esquecer, vão apelar pras bebidas quentes desse bar. De long neck, uma hora a gente esquece. Se não esquecer, vão apelar. Quente desse bar. De long neck, uma hora a gente esquece. Se não esquecer, vou apelar pras bebidas quentes desse bar. Vai ser rabo de galo, conhaque, sinal.